Olá pessoal, aqui é o professor José Conceição com mais uma dica para vocês. Pessoal, esses 24 estudos para a guitarra, para a mão esquerda, né, na guitarra, você estudando pelo menos aí alguns minutos diariamente, conseguirá aí ter um completo domínio, né, da mão esquerda na guitarra. Eu fiz o exercício aqui no violão porque eu não estou com a guitarra em mãos, então veja bem. Essas combinações são combinações que você trabalhando uma por uma, é aquele detalhe, né, pessoal? Sempre trabalhar uma por uma e dominar, né? Dominar o primeiro exercício, dominar o segundo exercício, até você conseguir atingir os 24 estudos, né? Porque são estudos que a gente pratica a vida toda. Ok, pessoal? Então, assim, todos os dias é interessante fazer um aquecimento com esses estudos. Não precisa estudar todos eles ao mesmo tempo, tá? Mas assim, a partir do momento que você consegue dominar os 24 estudos, aí em um dia você pratica três exercícios, no outro dia você estuda mais três, e aí até chegar aos 24, aí depois repete de novo e fica fazendo essas variações de estudo também. Não precisa você começar pelo um. No início é interessante começar pelo 1 e ir, né, até o número 24. Depois que você dominou todos os 24, aí você pode ficar fazendo variações. Um dia estuda começando com o dedo 1, outro dia você estuda começando com o dedo 2 e assim sucessivamente, né? O primeiro exercício, você vai colocar o dedo número 1 na casa 1 da guitarra, né? O dedo 1 da mão esquerda e tocar. Depois, em seguida, o dedo 2 na mesma corda, na segunda casa. Depois, o dedo 3 na primeira corda, na terceira casa. E depois, o dedo 4 na mesma corda, na quarta casa. E aí, vai repetir na segunda, na terceira, sexta corda e voltando à primeira. E repetir várias vezes o mesmo estudo. Isso é importante. Na repetição, ela é muito importante para você fixar. Ok, pessoal? Então, essa está sendo a nossa dica de hoje. E aproveita, pessoal, dá uma navegada aqui na lateral desse blog, em categorias, e você vai encontrar muitos estudos aí para você desenvolver o seu trabalho técnico e também para quem está iniciando, né, a parte musical. Então, tem muita coisa legal aí para você trabalhar. Tá legal? Então, até o nosso próximo encontro.